Oito meio. 3,000 feet, 3,560. Altitude 2,000 feet, altimeter 1011. Report localized cost 3,560. We do the speed to 1,700 knots. Speed 2,000 feet, 2,000 feet, change direction. Kilometer 7 locker, 3,50. De 3 milhas para a cabeceira 10. É o número 2, agora a liberação. Quase. Tá 3662, desça para 3000 pés, o ajuste no 09. No solo, os 4-5, libera direito 2-9. Direito 2-9, tá 3-8-50. We 560, complete LSX approach, contact the tower frequency 186 to the 560. Tan 3662, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador. 2000, reporte estabilizado, 3662. Antes 588, descend to 3000 feet, altimeter 1011. 3000 feet, 1011, 588. Salvador, tan 3858. 3858, táxi via Alfa Juliette para o gate 07. Alfa Juliette para o 7, tan 3850. Salvador Tower, DVD 10-3-5-6-0, Bond, last 1-0, Lane, and down like. Ciente do tráfego, continua a aproximação. O vento é 120 com 8, 1011, aguarde para sair. 3-0. Boa noite, identifique, chegada mar e desça até o nível 050. Approach 10-3-5-6-0, 4 miles out at the shoulder, and don't have the communication tower. Confirm. The frequency 1186. 186, negative. Okay. Stand by, 10-3-5-6-0. Miles out to the shoulder, and gear dialogue. Azul 4070, prossiga táxi Alfa Juliette, o gate é 08. Alfa e Juliette para o 08, 4070. Salvador, boa noite, Web 5836. Boa noite, Prato 4. Pronto. Recife 330, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, Caju, apreço 58, frequência do controle 119.8, código 5007. Chame Recife, frequência 1251, alterne 133, décimo 25. Cono, secundária 133, décimo 25, tan 3603, boa noite. Boa noite. Tem 560 do Datan 36. Correction, 3560, negócio 50, leave into the right, round 121, décimo 9. 29. Localizador 362. Tá 3662, complete final LS, chame a torre 1186. 86. Clear, clear, taxi by taxiway Alpha and Juliet, it number 4. Alpha Juliet number 4, turn 3532. Chenem é 13 no 0, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 1. 3000 milhões, Chenem. Salvador, boa noite, TAM 3662, uma milha do externo, baixou e travou. TAM 3662, avistado, pista 10, pouso autorizado, 130 com 8 nós e o altinho TAM 1011, livre pouso. 1011, livre pouso na 10, 3662. TAM 3662 na escuta, torre? Prossiga. Ok, pista 10, pouso autorizado, 120 com 8. Ok, livre pouso na 10, 3662. 610 com referentes, autoriza 3000, libera a restrição da ITAP. Está liberada a restrição, 6310. Restrição, 6310. Anderson 88, complete LSXU approach, contact tower frequency 18.6. 18.6, Anderson 88. Estacionamento, portão 1. Good night, Jet, Anderson 55, correction 588. Traffic site number 2, to land runway 10, stand by landing clear. Security agent 011, the wind is 130 degrees, 08 knots, stand by landing clear. Down and lock now and stand by for clear to land on the 588. Autorizado, 2000, PS 1011 no ajuste, só autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Autorizado estabilizado. M62, solo 55, direita, próximo, 1219. Direita, 219, espera um pouco. Já. Salvador, boa noite, 3662, Eco, não se escuta. 3662, boa noite, prossiga táxi via táxi Alfa, reporte para ingresso do pátio principal. E Alfa, reporte para ingresso do pátio da Juliette, 3662. Aguarde para ingresso no pátio principal. Aguarda. Alô, boa noite, 1013, pronto para o táxi. 189 a bordo, 4 horas e 10 de estacionamento, terminal Campinas. 8, leaving to the right via both taxiway, contact ground 1 to 1 decimal line. Call me leaving the runway. 121.9 and contact you are leaving the runway on the 588. O gate será o 03. Mateo, Juliette, 03, 362. Aguarde a autorização para o pouso. 72 com 10 milhões. 588, leia o runway. K-Ground, 121, décimo nona, né? 310, pista livre, pouso autorizado, 120 graus, 10 nós. 588, clear taxi by taxiway Alpha and Juliet, gate number 11, correction, gate number 10, 10. Alpha Juliet and gate number 10, thank you sir. Webjet 5827, tente da Bravo, autorização para Galeão. Webjet 5827, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Videv, up November 857. Controle 19.8, código transponder 5575. 5827, autorizado no 360 para Galeão, saída da El, Leda, Videv, up November 857, 19.8575. Correto nesse posicionamento, táxi. Sim, posição parada 2. Boa noite, gol no número 3, observará o pouso Airbus da Avianca, após olhar e manter a pista 0. Após olhar, após olhar e manter a 0, gol no menos. A sua identificação, chegada Mari, desça até o nível 060. 050, o 1398. NEM é 310, no solo 01, libere a pista direita e chama o solo em 121 nesse monótono. Direito 219. Clear deck by Juliet. Decolagem 10, gol no meio na 3011. China 6310, táxi via Alfa, última esquerda, Índia, gate 01. Alfa, Índia 01. Solo gol no 885, está no 62, pushback estacionamento. No 85, no 862, autorizado, reporte para o táxi. Pode dar, táxi, 885. Tô no menos 3, decola 03, 198, controle, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no menos 3, decolou na gole. Tô no menos 3, contato radar na decolagem, subiu, manter o nível 360, mantém a saída gole. 360 na gole, gol no menos 3. Tem que retardar um pouco o pushback, tá autorizado agora? Aqui, tá autorizado, reposte para o táxi. Pode dar, tá. T98 desça para 3 mil pés, o ajuste de altímetro dando 09. Para o táxi, o trip 5216. Prezado táxi, via Juliette Alfa, espera torre no noite, desse Medusa, confirme a autonomia alternativa e pessoas a bordo. Afirmativo, tá com 3 horas e 50, alterna Salvador, aguarde seu pai. 5-6 a bordo. Copiado, 5-6 Salvador, 3-50. Só confirmando 5-2, ok? 5-2, gente. contact, seu gol ONU 885195 a bordo, 4h30, alterna Porto Alegre. Ok, copiado. Porto Alegre, 4h30, 195. Autorizado prosseguir o táxi via taxiway Juliette Alfa, ponto espera torre, 1-8-612. Ok, tá dentro do táxi, ponto espera 2 metros. Obrigado, boa semana. Obrigado, igualmente. Oi, o Trip 52, 1-6, próximo ponto de espera, 0 pronto. Trip 52, 1-6, autorizado a linha de decolar, pisto no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nosso. Linha de decola, Trip. Desce para 3 mil pés, 1013, 1011 ajuste. 3 mil com 1011, 398. Número 3, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, 126, decimal 0, procura número 3. Afirmo, então boa noite, meu voo. Boa noite. 3152, complete final LS, chame agora a torre 1186. 386-3052. ONU 398, desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado no curso localizador. 2 mil, reporte estabilizado 398. 2 Salvador, 3052. Rio 5, 2-6. Abortou, né? Ah, só abortou. Solicita ingressar aqui à direita. Então pode taxar em frente, vai liberar lá na próxima direita via Delta, ok? Pode taxar um pouco mais em frente. Ok, livre à frente, obrigado. O TAN 3152 avistado, continua aproximação, aguarde autorização para o pouso. 3152. O Trip precisa de alguma ajuda? Frequência do controle 19.8, código 5021. Autorizado 360, Sazu Morte, decola pista no zero, como direita, El, Linda BDF, UP November 857, controle 198, aciona 5028, 6201 não. 5021, confirmando aqui, 5021, Neste, para o estacionamento táxi. 5021, Neste, para o estacionamento táxi, 6201. Aquele que está indo ponto de espera agora? É isso aí, já pode iniciar o push agora e reportar pro táxi. Obrigado, está iniciando. Trip 52 no meio, decola 212, 198 controle, tenha uma boa viagem. 198, obrigado, boa noite. 350, decola da pista no zero com curva à esquerda na saída Momo Frote, Tapezulu 19. Frequência do controle 119.8, código transponder 5016. 1-8-8-5, ponto de espera, pronto. 1-8-8-5, observará o pouso nervoso da TAM. Na final, após a passagem, aliar e manter pista 10. 1-8-8-5. 10, após a avanço, ali manterão na zona. 1-8-8-5. 3-5-2 no meio, agora.